a minha voz de cristal faz-me perder a cabeça. Com as canções mais bizarras, os rapazes arrebato. Faço gemer as guitarras e para lhes deitar as garras, com todos eles me bato. Meu amorzinho, dá-me a tua mão, eu dou-te um beijinho e um coração. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plão. Tenho um cavaquinho que me ganha o pão. Meu amorzinho, dá-me a tua mão, eu dou-te um beijinho e um coração. Domingueiro, toda ela se pavoneia e os corações incendeia, se aparece no terreiro. E no baile que inebria, ao seu Manel é fiel. Pois em qualquer romaria, não há Manel sem Maria, nem Maria sem Manel. Meu amorzinho, dá-me a tua mão, eu dou-te um beijinho e um coração. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. Tenho um cavaquinho que me ganha o pão. Meu amorzinho, dá-me a tua mão, eu dou-te um beijinho e um coração. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. Thank you.